menino, que é isso? Vocês beberam, foi? O que foi que aconteceu? O eu quero é rock, menino. Isso não é rock, não.